3155, guarda, por favor. Guarda, tem uma chamada, por favor. Aeronave da Avianca no 07, você está finalizando o puxo, assim que o mesmo taxi a retaguarda da sua aeronave, vai ser autorizado. Tá, ok, eu posso coordenar com a nossa equipe de porque a regulamentação nossa está bem apertada. O GMX está pré-autorizado, assim que a aeronave da Avianca passar a retaguarda, livre puxo no 05, o TAM 3155. Ok, autorizado, após a Avianca passar, vou informar a senhoria, muito obrigado. Contato, o número da RM634310, 1923. R6314, livre taque, parte principal em Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste de altímetro no 06. Estabilizado, IMS-X2-3676. Entre os 176, chama agora a torre 1918, decimal 95. Chamar a torre 295-3676. Azul 4166, desce para 313, altímetro no 06, livre da restrição vertical, em etapa. CGF-3000, também 16, livre da restrição em etapa, azul 4166. Repita à esquerda, o IFE Kilo Zulu. Bruno 097, decolando 21, controle de Salvador no 20.8. 208, vou andar 97. Oi, Salvador, boa tarde. Da 3676, passa para ser estabilizado em RSX. Da 3676, autorizado pouso, pista 10, vento 190 graus, 05 nós, ajuste altímetro na 016. Autorizado pouso na 10, da 3676. Índia, Chachá. Reporta finalizando o teste de motor, sem preferência para a pista no zero, caso seja necessário algum ingresso, reporta o som. Ciente, informarei o final do fim do teste. Negativo, não recebo isso que usou. Você está dando um sinal aqui de transmissão. Negativo, Papatangu, isso que usou, não recebo o seu transponder. Manter o ponto de espera para o 0. Gol no 620, aguarda, puxa, número 2, tá bom? Estou aguardando, gol no 620. Alonso, Alonso, Alonso, 021 Alpha, contact now Tower 118, that's small, nice, nice, have a nice delay. 1-9-9-5 from Montreal, 02 Alpha. Alright, thank you. Salvador, voa 1097, foi direto Alepa. Autorizado, voa direto Alepa, gol 1097. Obrigado, direto Alepa, gol 1097. 1-0. É Portugal, 021 Alpha, continua approach, expect landing clearance, QNH 1016. Continue approach, QNH 1016, Portugal, 021 Alpha. Gente, o uísque quilos Zulu não reporte quando uma vertical da RMA 3 milhas afastado da pistola 7. Para 3676, solo ao 24, solo Salvador, 121, décima 1. 21, 3676. Controle. Left, Iba Traffic, Papa Alpha 34. Ok, Portugal 021 Alpha. Portugal 021 Alpha, clear to land runway 10, wind 2-0 degrees, 05 knots. Clear to land runway 10 for Portugal 021 Alpha. O Papa Tanguí, Cipilo Zulu, também para a informação, a aeronave na curta final opção na zero é um Airbus da Air Portugal. Eu não vou estar na Fiesta, nesse momento está passando aqui o arremato. Sim, ainda não tem o tráfego no visual, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Papa Tanguí, Cipilo Zulu. Cipilo Zulu. São 3155 de Tritax, via parte principal indo. Ponto de espera, torre 18, decimal 95, ajuste 10 no meio. 8022956, TAM 3155. Salvador, boa tarde, TAM 3835, pronto, cobra, confim 360. São 3835, confim, se prepara a subida da Euleda Motiva, aguarda o instante, copia. Da Euleda Motiva, aguardando a disputa. Voo no 620, coordena a equipe de sol, assim que a aeronave da ação, passar da guarda, livre puxa no táxi. Após a passagem do TAM, autorizado, puxa o acionamento, voo no 620. Parway Romeu, com ainda controle, Salvador. Vento 190 graus, 629. Voo 7 quilos, voo, baixar pra lá. São Juliette, portão 09. Alfa GTS 09, é 676. São com os trapos, locais reportes 40 milhas de Salvador. On the ground at 27, vacate runway on taxiway Foxtrot. Do you have conditions? Negative, we're still on the end of the runway. Roger, make a backtrack, leaving the runway on taxiway Foxtrot. The taxiway golf is impractical. Roger, we'll vacate on Foxtrot, take track from my personal 1-0-1-0. Oi, Salvador, boa tarde, eu sou 4166, é? 4166, continua a transmissão, vai ter autorização de 4. Vai ter autorização de 4166. Visualiza a aeronave Boeing na... fazendo pushback. Filma essa aeronave da Azul, não intercepta a Juliette. Ok, obrigado então, desculpa aí. Papa Tanguí, Kilo Zulu, solo aos 28. Realiza o backtrack e reporte liberando a pista. No 69, boa tarde, número 2 para cópia, prepara a da Euleda Motiva. Euleda Motiva, Portugal 02, Sebastian Alpha, Sport. Portugal 02, Alpha, Sebastian Taxi, reporting, leaving the runway on taxiway Foxtrot. Azul 4116, para informação, a taxiway Golf está impraticável. A aeronave da Portugal, realizando o backtrack, liberará a pista na Foxtrot. Reporte quando na DA. 7, 4166. Chama o centro Recife em 125 decimal 1, alternando 133 decimal 95, com chamada 355, solicita direto ao mesmo também. 35, na CC, 95, obrigado. 178 a bordo, autonomia 0315, altera João Pessoa. 1620, livre táxi, 435, índio, no ponto de espera, chame a torre 1895, ajuste altímetro no 0 no meio. Livre táxi via Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, gol 1620. 6, autorizado pouso sistema 0, vento 190 graus, 6.12. 190 com 6.12, está livre o pouso na pista 10, azul 4, 166. Boa tarde, Airport Gal, 0-1-Alpha. Airport Gal, Juliette Gate 1-1. Juliette Gate 1-1, Airport Gal, 0-1-Alpha. Juliette 6-3-1-4, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinhar, manter, cabeceira 1-0. 3-1-2, boa tarde, 3-1-5-5, ponte espera da pista 10, pronto. 3-1-5-5, número 2, manter a ponte espera, pistola 0. 35 com fins autorizado nível 360, decola da pista no zero com curva direita na Dial de Damótica, intercepta a pêndulo no zero até por base e após a pêndulo no meia, conforme a rota do plano. Aciona 5055 e o controle no 20, pressão 8. Deixa atualizado com fins 360, Dael, Leda, Mótica, pista 1-0, curva direita após decolagem, intercepta pelo 1-0, curvave pelo 1-6 e segue conforme, transponder 5055, controle 1-2-0, 8-3-5. Correto, 3-8-3-5, chama pronto para o estacionamento. Vai chamar 1-2-1-9 para o 50 km, 3-2-3-5. Alinhar, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 2-0 graus, 6-12, não? 02. Alfa, estilo 02, da esquerda ou da direita? Da 02, agora em instante eu vou fazer a nova entrega. Ok, tá tudo bem mesmo. 1-1-6-9, Guarulhos atualizado, nível 360, decolando da 10 com curva direita, na Dael, Leda Mótico, e intercepta pelo 1-0, até Tango, Bravo Eco, Salmaté, e após reforma a rota, aciona 5075, controle no 208. 360 aprovado, decolando a 10 com curva direita, Dael, Leda Mótico, transporte 5075, controle no 208, e o gol 1-1-6-9, apesar do 10, só para 10 para 10, obrigado. Correto, gol 1-1-6-9, chama quando pronto, puxa o acionamento, posição 10. Claro, obrigado. Azul 4-1-6-6, solo. Janela é tudo. Entraram e informou que a posição é 0-2, central. Então, 0-2, central, 4-1-6. Chiné 6314, decolar os 33, chama o meu controle Salvador no 20 principal. 308, 6314. Obrigado, Amar, Romero Cândido. No 300, decolando da pista 10 com curva direita na Dael Leda Irumi, onde intercepta a perna número 857 e sai conforme a rota do plano. Aciona 5077, o controle no 20, decimal 8. Controle, boa tarde, será 63, 14. Autorizado 300 para o Galeão, agora 10, pelo direito, da Jota L, 32. Controle no 20, decimal 8. Então, 3145, correto, chama pronto, puxa o acionamento. Controle Salvador, 1208. 08, boa. Controle Salvador, boa tarde, JTAN 3155, decolado Dayal. 3155, contato radar, submantém nível de voo 320, sob vigilância. 320, pode voar à direita, via da Monte, mantém perfil, sob via, perfil Dayal, JTAN 3155. Gol no 620, cruzado com o Colégio Pistola Zero, via 180 graus, 629. Colégio Pistola Zero, gol no 620. Esquilima Eco, aguarde contato radar. 1819, autorizo 040, então a 8 de tempo. 1869, autorizado 2000 pés, livre LS, acuse no localizador, descida via chegada 1016. 2 pés, dia chegada, 26, vai avisar no lote, 89. Parou, 7 entrada. Perdão, 8 aprovado, chão de táxi, 3235. Vai entrar para o táxi, 3. Romeu Eco, Índia, acione identificação, contato radar 40, 38 milhas noroeste de Salvador. Desça e mantém nível de voo 050 via chegada MAN. O seu pouso tem intenção na pista 217, Romeu Eco, Índia. Provavelmente não voará para a final do ILS direto em função de outros tráfegos. Mantenha a chegada MAR, tá? A chegada MAR informe para modificação ou operação para interceptar a longa final visual da 17. Azul 2718, descida autorizada até o nível de voo 050 via chegada MARI 1016. Confirmando 82 a bordo. Autorizado táxi Índia, ponto 0, pistola 0, chame por Salvador, 1895, ajusta altímetro no 0, 16, bom voo. 69, autorizado a linha de colapso 10, ventou no 90 graus, meia dúzia de nós. Uno 869. 1869, chame a torre de controle em 1-9-9-5. 1-1-8-9-5, obrigado, 1-8-9-5. Torre de controle Salvador, 1869, boa tarde. 1869, continua a aproximação, forma aeronave da companhia já autorizada na linha e decolar pista no zero, aguardando a pista livre, 1869. 869, guardando ali. 685. 685. Salve Salvador, 3235 para o SAP, 178 a bordo, Altena Guarulhos, 3 horas. 3835, estou autorizado o táxi de Fatio 1, táxi Índia, contato com o 0, chame Torre Salvador 1-1-8-9-5, ajuste altímetro no 0-1-6. Gente, Fatio 1, Índia, ponte 0 no 0, vai chamar Torre 18-9-5, 1-0-1-6, 3835. Fala que vai ficar na meia, 3-4. 3835, observar agora da companhia, passar a retaguarda, foi autorizado, se estiver extremamente, mano, pronto, táxi. Controle Salvador, o Xavier 6210. Voo 1869, livre pouso, pista no 0, 180 graus, 179. Tenente, livre pouso, voo 1869. Voo 1169, decolou 43, controle 120, decimal 8. 308, bom trabalho, 1169. 155, chame o Centro Recife, sequência 1251. Cinco, boa tarde, mantém ponto de espera no zero. Vai manter no zero, troca o traço nacional após a linha quando fica fora de ligado. Mantém o perfil da chegada 6210 desse dia, 1016. Sim, é desse dia. A linha e mantém pista no zero. A linha mantém pista no zero. 3, 2, 3. Não voará Duna. O Rolho vetorar à esquerda para o norte de Salvador para duas outras aeronaves de maior performance pousar ou para sinal da 1-7, o que prefere? Esquerda para o 090, Papa Romeu, Romeu Eco Índia, reporte visual para modificação de regra. O limite desta proa é radial 350 em caso de falha de comunicação ou não atingindo o visual. Completarei a sua curva pela esquerda para interceptar a final ILS 10. Azul 2718, desça e mantenha 2000 pés. Livre LS, acusando o localizador 1016. 16.000, vai reportar estabilizado 16. Devido a colagem, 3.8.3, curta, tá. Autorizado com a CIA Índia, ponto 0, piscina 0, chame torre Salvador 11895, a piscina 0 no 6. Trabalhador 11895, companheiro. O meu é com Índia. Isso aí, mantenha 1500 pés, a piscina 0, 16, reporte passando Paripe para prosseguir rotatória. Via chegada Mari 1016. Lima Eco, um atrato conhecido no setor a reportar, lançamento a critério, 1016 reporte para descida. Autorizado a linha e decolar piscina 0, corrigindo, a linha mantém piscina 0. A linha mantém não no 0, 3, 1, 4. Eu vou informar para o ideal para Paripe e Prusa, conhece o visão. Agora que você me fala isso, não é comigo. Controle? Desconhece a região, porém tem a carta. que iria modificar. Então eu vou voltar sua regra de voo ISR. Vou via direita, vou ir na proa 200. Reporte, aguarde autorização para final do procedimento ILS. Desça e mantenha 2 mil pés. Vou na direita, 200, mantém 2 mil. 17-18, estabilizado. 27-18, chame a torre de controle 1-8, decimal 95. Oxenor 6210, reduz a velocidade para 200 nós, sequenciaremos uma aeronave de menor performance, Cirrus 20 para final da 10, que está ao norte de Duna. Guardando, 79. Esquilima Eco, descida a critério, aposto passando 4 mil pés. São 3145 do Colombo 52, controle 120, décimo 8. 20, 8, são 3145, bom trabalho. Azul 27-18, livre pouso, pista no zero, vento 180 graus, são 5 nós. Livre pouso não, no zero, azul 27-18. Salvador, meu guardião, muito boa tarde, alça 3145, cruzando 1000 pés, decola. Tá, 3145, contato radar, suba e mantenha nível de voo 380, vigilância, via saída da EL. Via saída da EL, foi autorizado 300, a 3145, performance hoje. 300, afirmativo, submantém 300 via saída da EL. 300, via saída da EL, a 3145. Xané 6210, descida até 3 mil pés. 3 mil pés, 6210. Papá Romeu, Romeu Eco Índia, para interceptar o localizador, esquerda proa 120, livre LF. Delta 120, livre LF. Whisky Lima Eco, 30 milhas nordeste, serviço radar terminado, autocoordenação 2345, frequência livre. Estabilizado no ILS da 10, o Romeu Eco Índia. Romeu Eco Índia, chame a torre de controle 118, decimal 95. 1895. Papá Romeu, Romeu Eco Índia, boa tarde para si. Para cancelamento, instrumento pouso na 17, entendeu? Romeu Eco Índia, plano modificado ao 55, autorizando base pela direita, reporta sinal 17. Reporta sinal 17, já curva a esquerda. Azul 27-18, solo 54, direito no 21. 21, azul 27. Sol Salvador, azul 27-18, cuidado. 27-18, autorizando Alfa de LED, posição 01 ou 41. Gente, Alfa de LED, posição 1, 27-18. Disse 125, Lutana 3835. direção nacional da 17, Romeu Eco Índia 35. Romeu Eco Índia, livre pouso, pista 17, vento 170 graus, com meia dúzia de nós. Livre pouso na 17, Índia. É 6210. É 2110, chame a torre de controle 1-8-9-9-5. 295 a torre, né? 3190, autorizado até 2000 pés, via chegada 1016, a coisa localizadora. Também estabilizado, tá 3190. Autorização de pouso? Não, é 6210. Autorizado, back track até o 4460, com 7 nó, livre pouso, pista 10. Livre pouso 10, Oxanel 6210. Índia, por favor, Romeu Eco Índia. Plan 3145, chame o centro Recife, 1251. 251, bom trabalho, Plan 3145. Formente, por favor. Salvador, boa noite, Plan 3622, tá pedindo 150, informação, Romeu. 3628, descida autorizada até o 050, via chegada a Mário 1016. Sei para o 50, descida a Mário, 3628. Direita, 121, décima 1. 211, Oxané, 6201. Salvador, Oxanel 6210. 210, sou autorizado por Cássia Alfa, Juliette, posição 0471. Alfa, Juliette, posição de número 4, não faz com, obrigado. Estabilizados na 319 já. Codoja 3190 estabilizada. 3190, chame a torre de controle 19, decimal 95. 295. Salvador, TAM 3190, boa tarde. TAM 3190, boa tarde, livre pouso, pista no zero, vento no 60 graus, 179. Pouso autorizado, TAM 3190. 3628, desse mantenha 2000 pés, livre ILS, a coisa no localizador, ajuste do altímetro 10016. 2000, está cancelada a restrição de altitude. Então, 3 1 1 0 boa tarde, prossegue Tarsial, Fidelete, com 0551. 0 1 1 3 1 boa tarde. Tanto 3369, informação Romeu. Sobrejado Brasília, nível 340, decola pistando zero, curva direita. Saída Ágora Elefant Via, piso 17, Apino. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5132. Sobrejado Brasília, nível 340, decola pistando curva direita, decola pistando 10, saída Ágora Elefant, piso 17, Apino. 1208. O controle e o transporte, 5132, 33369. 33369, sou pedindo isso a correção, pronto, vou tirar esse caminhamento. Vai chamar para o seu caminhamento, 33369. Grupo aí mantém o nível de voo 050 via chegada Mari 1016. Então 3628, chame a torre de controle no 18995. 18995, espera daqui a pouco, senhor. Tá 3628. Autorizado Brasília, nível 360, decola pistando zero, curva direita, saída Ágora Elefant, via Otuzulu 17. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5142. Está autorizado nível 360, decola da 10 com curva na direita, saída Elefant, pela Otuzulu 17, o código transponder. 4-2, o controle 1208, voo 1869. 5-1-4-2, responde, são prontos para o feedback de treinamento, voo 1869. É, confirmo a saída Elefa. Arbor Elefa. Arbor Elefa. Gente, voo 1869. Solo Salvador, 3-3-6-9, feedback de treinamento, no posição 9. Então, 3669, autorizado sobre um passe. Autorizado, vai Ano 645, terça e mantém nível de voo 0, 62 a 0, via chegada, bom, se ajuste do altímetro, 1 a 0, 1 a 6. 060, via, bom, 1 a 0, 1 a 6. Alô, Salvador, muito boa tarde, até 3628, eles vão... 3628, estou autorizado, táxi Alfa, reporte antes da Cidade Leste. Esse táxi Alfa, reportado antes da Cidade Leste, 3628. Direto 3628, ingresso de Juliette, posição 08, parte 1. Direto de Juliette, posição 08, 3628.